Há sinais e sintomas de que o fim está próximo. Homens da lei que matam crianças, homens que fazem leis que condenam mulheres. Corpos pretos que sofrem a paixão e a ira, mas quase nunca o afeto. Copos de vidro que preenchem a solidão líquida, a euforia rápida, o prazer fluido. Corpos de carne que quebram como vidro, devido à falta de densidade dos afetos. Óculos e corações de fundo de garrafa, para enxergar as ausências, para beber as carências. Mais uma dose, por favor. Um cachorro engarrafado e um cachorro quente. E pipoca, para assistir ao fim em poltronas reclináveis de 100% couro animal, num ambiente refrigerado a 23 graus Celsius. Imune à oxidação da minha testa de ferro, imune à despressurização dos oprimidos, imune ao CFC que rompe as camadas de ozônio, imune aos lactobacilos, aos estafilococos, imune aos preto pobre tudo, imune ao sistema. Bunkers subterrâneos de riqueza envelhecida em malte e fermento aquecerão o ouro e diamantes em lava vulcânica, abaixo da crosta camada terrestre. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mais uma carreira, por favor, que essa de professor já quase nada me ensina, que esses alunos já são fortes demais, que esses alunos já são fortes demais, que esse sistema é pesado demais. Mais uma carreira, por favor, que essa de poeta já não me cabe, que nenhum livro jamais se abre, que faz tempo que ninguém aprendeu a ler e eu já tô rouca de tanto gritar e os ombros estão cansados do braço erguido com o punho cerrado. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e eu torço para que ele chegue logo, que chegue antes do golpe. Ah, não, que chegue antes do meu time cair. Ah, não, que chegue antes que derrubem outra aldeia para aumentar o Maracanã. Que chegue antes do nascimento do filho acéfalo da moça que teve Zika. Que chegue antes da polícia matar mais 5 garotos pretos. Que chegue antes daqueles homens estuprarem mais 8 amigas minhas. Que chegue antes daquele cara ejacular em mais 18 mulheres no ônibus e o juiz liberar ele novamente. Que chegue antes da minha vizinha apanhar meu marido e que ela consiga fugir sem ser morta dessa vez. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e eu espero que ele chegue antes de eu sentir novamente o fracasso de não poder erguer a voz e o braço e ter de engolir essa porra depois de pagar boquete para esse sistema macho falocêntrico e branco que goza na nossa cara e nos chama de puta, pois somos pagos para manter seu prazer e privilégio capital de cidadão do bem. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo. E hoje já faz 6 anos, 4 meses e 21 dias que eu não uso nenhum entorpecente que me engane e tire o peso dessa lucidez cortante que me inflama o peito e me dilacera a carne. Cada vez que uma mulher ou uma criança são arrastados, cada vez que trabalhadores enclausurados num tubo de metal, como gado, passam por cima do corpo morto de outro trabalhador, aliviados por não se atrasarem mais para o trabalho. Estou lúcido. Penso que sou. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo. E eu não julgo quem não usa açúcar ou não escreve metáforas, pois manter a realidade debaixo dos pés e o coração dentro da boca é decisão sábia nos dias atuais. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e apenas uma certeza: o nosso amor não precisa de cura. Letícia Brito.